Alguém enviasse um foguete ao trono de Jeová. Por mais veloz que ele fosse, nem 10 mil anos chegaria lá. Mas quando o crente dobra seus joelhos, buscando a Deus em oração, ele nem ainda parou de orar, e o anjo já vem com a resposta nas mãos. Como tem valor a oração do justo, como Deus opera quando ele ora. Não existe problemas que Deus não resolva, quando o crente dobra seu joelho e chora. O mar agitado logo se acalma, o mal não resiste, logo vai embora. O inimigo pega sua mala e se manda, quando o crente dobra seu joelho e chora. Casa em ordem colocar, porque naquele mesmo dia a morte vinha lhe buscar. Como ele era justo e fiel, chorando a Deus clamou. Na mesma hora foi atendido, e mais 15 anos Deus lhe acrescentou. Como tem valor a oração de um justo, como Deus opera quando ele ora. Não existe problemas que Deus não resolva, quando o crente dobra seu joelho e chora. O mar agitado logo se acalma, o mal não resiste, logo vai embora. O inimigo pega sua mala e se manda, quando o crente dobra seu joelho e chora. Carmelo, vejam só o que aconteceu. Quase 900 homens lutavam contra um homem de Deus. O profeta não se intimidou, olhou para o céu e se pôs a clamar. O fogo desceu consumindo o holocausto e até a água em volta do altar. Como tem valor a oração de um justo, como Deus opera quando ele ora. Não existe problemas que Deus não resolva, quando o crente dobra seu joelho e chora. O mar agitado logo se acalma, o mal não resiste, logo vai embora. O inimigo pega sua mala e se manda, quando o crente dobra seu joelho e chora.